No check-in está você, excedendo o limite de sorrisos na bagagem. No terminal está você, malas e mochilas por fazer, os aviões no solo me fazem te abraçar. Enquanto o teu coração não decola, por favor, não vá embora. Saber o quanto